meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será que eu nasci somente pra chorar? Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais essas batidas do meu coração. Ai, ai, meu Deus, o que fazer para aceitar tantos problemas? Será que eu nasci somente pra chorar? Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais essas batidas do meu coração. Vamos lá, meu querido, meu amigo, sai do seu esconderijo e faz valer minhas razões do bem. Eu sou um apaixonado e totalmente desprezado, sem saber o que fazer. Ai, meu Deus, o que fazer para